Esta é a Rádio Fiscar, emissora educativa operando em frequência modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência sob o prefixo ZYU757 para o município de São Carlos e região. Uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Ensino Básico em Revista. Estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, um espaço dedicado pela Rádio Fiscar para o ensino básico. Aqui, alunos, professores têm a oportunidade de expressar o seu ponto de vista, mostrar o seu trabalho, né, sobre educação. Temos alunos que têm dotes artísticos aqui, mostram, né, são cantores, tem banda, enfim, é um espaço para o aluno e também para o professor mostrar aqui os seus projetos pedagógicos. E pessoas da comunidade também que de alguma forma também contribui com a educação, né? Uma educação informal, porque nós acreditamos que a educação não se dá apenas dentro de uma sala de aula. No dia a dia a gente aprende. E hoje, para nossa alegria, nós estamos trazendo uma ex-aluna nossa aqui, que é muito importante na nossa vida, né? Que é a nossa queridinha Estela de Oliveira. A nossa escola, eu acho que tem alguma coisa com comunicação, né? Porque o que tem saído de comunicadores lá, no caso dela, não foi influência da escola, porque ela sempre se destacou nesse sentido. Mas ela hoje, ela é repórter, jornalista da... Como chama a sua TV mesmo? TV Clube, filiada da Band. A TV Clube, isso, desculpe. A TV Clube, que é filiada da Band, né? Aliás, ela começou nossa querida TV, uma TV que eu tenho muito carinho também, né? Tempo do Diego, nossa, muito boa aquela TV. E nós estamos aqui com ela para bater um papo. Nós trouxemos também uma outra aluninha nossa, que pelo jeito vai seguir o mesmo caminho, né? Na área de comunicação, que é a Glaziele Pereira. Nós estamos aqui também no estúdio com o professor Clésio e eu, o professor Toninho, né? Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a trajetória da nossa querida Estela, os trabalhos técnicos do Eduardo Martins. E vamos aqui bater um papo, né, Clésio? Oh. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Estela. Boa tarde, Grazi. Como é seu nome? Juliano. Boa tarde, Juliano. Juliano é o futuro marido da Grazi, né? Já vai tomar conta do empreendimento. Tô brincando. Mas é com muito prazer que a gente está recebendo a Estela aqui no estúdio. É uma satisfação também de ver que uma aluna, né, de uma escola pública conseguiu chegar, atingir um objetivo, conseguiu chegar onde ela chegou, assim como vários outros também, né? E aí isso dá uma esperança pra gente, né, Toninho? Dá aquela massageada no nosso ego, falando assim, pô, a escola pública ainda tem jeito. Mesmo a gente vendo todos esses percalços que acontecem, todas essas coisas erradas, e a gente lá lutando, trabalhando pra caramba, que nem o Toninho falou assim, pô, vai ser professor, né? Eu não tô meio pejorativo. Mas assim, é uma profissão que a gente, se a gente se dedicar de corpo e alma, é igual a qualquer outra profissão. A gente não tem uma recompensa financeira, mas a gente tem esse prazer aqui. A gente tem uma recompensa muito melhor que uma recompensa financeira. Passou pelas nossas... De ver que os nossos alunos, eles, de uma certa forma, estão se dando bem na vida, né? Isso é legal, né? Vamos deixar a Estela falar um pouquinho, né? Bom, vou começar agradecendo o convite, olá a todos. Lisonjeada de ouvir essas palavras de pessoas que, obviamente, foram e são importantes na minha vida porque participaram da minha formação, de todo aquele início, né? O professor Toninho, eternamente vou chamá-los de professor em qualquer ocasião, quando os encontro, não tem como evitar esse chamamento. Como destacou, eu já entrei na escola com o interesse de ser jornalista, né? Quando tive as primeiras aulas, né, no Jesuíno de Arruda com o professor Toninho, depois conheci o professor Clésio, nós não tivemos aula juntos no ginásio, né? Um ginásio, quinta série, antigo ginásio, nossa, tô ficando velha, hein? Antigo ginásio, quinta série. E eu já queria, já sabia o que eu queria, assim. E é um prazer imenso conseguir vir ao programa, estou à disposição para vocês, para ajudar a Graça, o que ela precisar, o que ela quiser conversar. Que legal, ela tá no nono ano, não é ginásio, tá, gente? Ela tá no nono ano e também já tem esse interesse pela comunicação. Eu agradeço muito o convite. Como foi sua trajetória, Estela? Eu sempre gostei de televisão. E quando a gente fala isso, as pessoas entendem que você gosta de aparecer no vídeo. Claro que também é legal, mas eu sempre gostei de televisão, porque televisão eu considero entre os meios, né, as mídias, o impresso, o digital, a revista, enfim, o rádio. Eu considero a televisão um dos mais loucos, né? Porque é aquela coisa que além de você estar com a pauta e o texto pronto, você tem que estar com a imagem pronta, a entrevista, a cara pronta, né? E eventualmente, quando você vai aparecer. Eu sempre gostei muito de todo esse universo, né? E, obviamente, eu tenho a oportunidade de estar em frente às câmeras. Eu também gosto, também acho legal. Apesar de ser um tanto quanto cansativo, não parece, mas é. Então, eu sempre tive, assim, eu escolhi o que eu queria fazer muito jovem ainda, com 8, 9 anos. E fiz jornalismo na Unesp, saí do Jesuíno, fiz um ano de cursinho, na época acho que era 27 por vaga, 28, eu fiz jornalismo noturno. Me formei e voltei para São Carlos daquele jeito, né, gente? Unesp em Bauru, eu fiz, fiquei 4 anos lá, como todo recém-formado, né? Eu me formei no final de 2008, em 2009 começou uma crise, começou um período meio complicado para os profissionais de todas as áreas e isso chegou à comunicação, né? E então eu fui para Itapetininga, não tá para a TV Tem lá, que é afiliada da Globo, num trabalho temporário. Enquanto eu estava lá, eu fui chamada para assessorar uma prefeitura, para ser assessora de prefeitura. Não era exatamente o que eu gostaria da minha vida, mas eu fui porque, enfim, eu precisava trabalhar. E depois apareceu a oportunidade, em pouco tempo, de trabalhar na TV, onde eu fiquei 3 anos. Eu aprendi muita coisa, porque lá fazia toda a área do jornalismo. Até ir para a TV Clube, que é uma filiada da Band, fiquei alguns meses em Ribeirão Preto. Mas fui contratada aqui para São Carlos, que a gente está com essa sucursal nova aqui. É um prédio novo, para quem sabe, aquele prédio na esquina da Carlos Botelho com a Alexandrina. Uhum. Aquele prédio é um azul. E estou ali agora, eu tenho 5 anos de formada, então não tenho tantas passagens assim, mas foram intensas todas. E a TV Clube, como é que ela se situa dentro da cidade? Ela pretende fazer um trabalho com foco mais na cidade ou vai continuar assim, bem regional mesmo? É, hoje a gente trabalha respondendo a Ribeirão Preto, a nossa praça é Ribeirão Preto, e o espaço de São Carlos e Araraquara, que a gente também tem uma equipe em Araraquara, ele vem aumentando. Uhum. A princípio, não, a gente não vai ter um jornal só de São Carlos. É, né? Seria um plano mais futuro, porque sim, mas com teria enfoque mais um na enfoque cidade, mais como na cidade. Como outras TVs que tem empresa. Só porque a TV Clube Ribeirão Preto abrange mais de quase 90 cidades. Uhum. Né? Entre elas aqui a nossa região, aqui São Carlos, Pirassununga, Ribeirão Bonito, Ibaté, Araraquara, Matão, Taquaritinga, toda essa região. Então o Ribeirão acabou dividindo isso com a gente. E aí é um processo mais que envolve uma burocracia maior fazer esse desmembramento. Uhum. Mas a tendência é focar mais em São Carlos. É, que seja regional, mas com um enfoque um pouquinho maior, né, na cidade. Na cidade, sim. Tem alguma pergunta para fazer, Grazi? Gostaria de saber alguma coisa? Quando você começou e quando você falou assim, não, eu quero isso para mim, com certeza vieram muitas coisas que provavelmente te fizeram pensar em desistir daquilo, certo? E quais seriam essas coisas? Eu acho que todas as profissões, constantemente, a gente se pergunta. Né? Se não constantemente, eventualmente você vai se perguntar. O que apareceu para mim é o mercado, né? Mas eu acho que todo mundo tem que se questionar sobre o mercado de trabalho. O que, que eu vou conseguir? Para onde eu quero ir? Eu estou disposta a sair da minha cidade? Né? Por exemplo, quando eu decidi fazer jornalismo e não tinha em nenhuma faculdade pública aqui, né, que nós temos grandes universidades, senão a USP, o UFSCar aqui, mas eu queria fazer pública. Então, o primeiro pensamento, eu estou disposta a morar fora 4 anos. Eu prestei em Londrina também, eu prestei USP São Paulo. E eu dei a sorte de conseguir o mais próximo em Bauru. Então, esse é um questionamento. Outra coisa é que aparecem as dúvidas, né? Mas eu gosto disso também. No meu caso, foi psicologia. Surgiu um pequeno impasse, assim. Não, aí você tem que separar o que é hobby da sua vida e o que realmente você se vê fazendo todo dia. O dia que você tá com dor de cabeça, o dia que você tá cansado, o dia que você brigou com o namorado. E eu vi que não, psicologia, sai fora. Né? Adoro, mas não era o que eu ia conseguir trabalhar. Então, esses foram alguns impasses. Eu acho que o mercado de trabalho, que é mais a longo prazo, e a curto prazo, quando você vai prestar o vestibular, é o quão você está disposta a se desprender, né? A ir para outra cidade, ou que seja, no caso, eu teria que ir para Araraquara, né? Porque aqui em São Carlos até hoje não tem. Então, essa é a primeira pergunta. Depois o mercado. Se você quer televisão, o que que tem aqui que eu posso fazer? O que tem fora? Ah, eu quero uma assessoria de imprensa, eu vou querer ir para São Paulo, ou eu vou querer depois da aula. Olha, professor, você falou sobre ser professor, eu quero. Quem sabe um dia eu dê aula das coisas da minha área. Eu admiro muito esse trabalho. Não fala assim, professores são ótimos. Quem sabe um dia eu darei aula. Então, você pretende fazer uma carreira acadêmica? Fazer um mestrado. Pretendo, mas eu não sei como eu vou conciliar isso com o trabalho. Mas, né, a intenção tá aí, é boa. Estela, nós vamos fazer um. Olha, tô ruimzinho hoje. Toninho, tá quase nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos, né? Esteve lá, aqui e acolá, e eu sempre estive a fim de cantar o samba. Não tenho samba no pé, mas tenho um pé no samba. Não tenho fama, mas tenho fé, pois eu sou brasileira. Ele sempre esteve lá, aqui e acolá, e eu sempre estive a fim de cantar o samba. A minha bandeira é a da força de vontade. Sede de felicidade. Eu canto tanto samba quanto meu baião. Eu canto porque tenho coração. Não venha me tolher, pois eu tô pra fugir das amarras da patronização. Deixa eu me balançar do meu modelo. Deixa eu desequilibrar, cair num samba sem rodeios. Deixa eu me lambuzar de samba na lama. Esteja onde estiver, deixa eu cantar o que eu quiser. Deixa eu me balançar do meu modelo. Deixa eu desequilibrar, cair no samba sem rodeios. Deixa eu me lambuzar de samba na lama ou na lapa. Esteja onde estiver, deixa eu cantar o que eu quiser. Thank you. será? Ele sempre esteve lá, aqui e acolá, e eu sempre estive a fim de cantar o samba. A minha bandeira é a da força de vontade, minha arma é meu canto, que mata a sede de felicidade. Eu canto tanto samba quanto meu baião. Eu canto porque tenho coração, não venha me tolher, pois eu tô pra fugir das amarras da patronização. Deixa eu me balançar do meu modelo, deixa eu desequilibrar, cair num samba sem rodeios, deixa eu me lambuzar. De samba na lama, na lata, esteja onde estiver, deixa eu cantar o que eu quiser, deixa eu me balançar do meu modelo, deixa eu desequilibrar, cair no samba sem rodeios, deixa eu me lambuzar. De samba na lama, na lapa, esteja onde estiver, deixa eu cantar o que eu quiser. E a fim de cantar o samba. Pessoal, estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui batendo um papo muito delicioso com a nossa ex-aluna, a nossa querida Estela de Oliveira. Temos aqui também no estúdio uma nossa aluninha, né? Que série que você está, né? Oitava série, nono ano. No nono ano, né? Graziele Pereira. Nós estamos também aqui com o Sr. Clésio e nós estamos tendo um papo muito agradável aqui com a Estelinha. Antes, gente, eu gostaria de, antes de continuar o nosso papo, eu gostaria de fazer uma chamadinha aqui para o 8º Festival Contato, né? Festival Multimídia Colaborativo de São Carlos. De 8 a 14 de setembro, nós teremos atividades gratuitas de formação, articulação e fruição. Dentre elas, debates, oficinas, sessões de cinema, apresentações artísticas e exposições. Esse ano, gente, o festival acontece no Parque do Bicão, em São Carlos. Então a gente está convidando vocês, hein, nossos ouvintes, para acompanhar a programação na página do festival no Facebook. E, por favor, queremos o apoio de vocês. É um festival muito importante, tá? Nós temos também, como você estava dizendo, Clésio, o... Saia para jantar. Não divulga não, Toninho, pô. Senão não vai sobrar para mim. Enfim, é um festival muito bom, gente. Por favor, tá? Contamos com vocês, tá? De 8 a 14 de setembro. É só entrar no site da rádio. Isso. E lá no site da rádio tem o Saia para Jantar. Você entra, ele te direciona para um outro site, que é e tem lá todos os lugares, os restaurantes, os bares que estão participando. E você pode fazer inscrição para poder estar, de repente, aí sendo contemplado e sair com mais alguém aí para estar saboreando um desses pratos aí num dia dessa semana aí. É tudo por conta da rádio. Tranquilo, hein? Que maravilha. Comer de graça quem não quer, né? Estela, e a família na sua vida? Que é muito importante, né? Você quer dizer pra apoiar? Pra tudo, desde, né? O começo. Desde o começo, nunca ninguém foi contra a decisão de ser jornalista, de ter que mudar de cidade. E é muito importante esse apoio, porque a hora que você vai embora, você dá esse valor, né? É a mesma coisa quando você sai de casa, eu tenho certeza que quem faz isso, né, sabe do que eu tô falando, quem já fez, essa hora que você sai, o valor que você dá. É, né, até as brigas você sente saudade. Então é um momento muito importante da vida da gente. Eu tive e eu tenho muito apoio, porque a minha profissão, eu não tenho final de semana, eu não tenho feriado, eu tenho. Agora os horários estão mais estáveis, a equipe está um pouco maior, não tinha muito horário, então assim, o namorado, a família realmente tem que compreender que... E é muito importante. E compreender, às vezes, você conhecer muita gente, ter que ir em alguns lugares, né? Pra toda a família. A minha mãe é a minha maior crítica e a minha maior apoiadora, né? Ela é aquela que ela acompanha e se ela tiver que me falar, olha, Estela, o seu cabelo tava horrível, a dona Silmara vai lá e ela vai falar com todas as letras o que eu tenho que fazer. Ela é a principal crítica. Eu falo pro meu chefe que ele pode ficar tranquilo que ela vai estar sempre ali pra puxar minha orelha. Esse seu trabalho é interessante também, porque você vivencia situações, às vezes agradáveis e outras vezes nem tanto, né? Às vezes até tristes, né? Como é que é essa coisa de fazer reportagem? Você já fez alguma reportagem que tenha te tocado muito, assim? Ah, já. Eu acho que a gente vai desenvolvendo uma certa frieza. Você tem que ser frio e, assim, como é muita coisa... É muito difícil você ficar com aquilo na cabeça, porque logo já tem outra notícia, outra matéria, outra loucura, que você vai acabar apagando a anterior. Inclusive, às vezes eu cumprimento as pessoas e falo, ai, desculpa, não, eu te conheço mesmo, já peço desculpa se eu já fiz isso com alguém, inclusive, porque muita gente vai passando, mas acontece o que eu tenho, mas eu tenho certeza que o que mais mexe é quando alguma pessoa conhecida está envolvida na notícia. Como nós estávamos conversando antes de entrar, o colega que faleceu, que estudou no Jesuíno, Guilherme Pisanelli, que faleceu sexta-feira. É horrível quando é uma pessoa que você conhece e você tem que tratar com frieza aquele assunto, porque você tem que ser profissional, mas você... Eu tinha amizade, né, colega, a família do meu namorado era muito amiga dele, então é a parte com certeza mais difícil. Obviamente que a gente vê coisas horríveis, morte, acidente, roubo, mas quando tem algum envolvido realmente é mais complicado ter que fazer essa separação. Na hora de fazer reportagens políticas também, você tem que ficar meio distante, às vezes é difícil, né? No interior, às vezes dá vontade de fazer uma pergunta mais agressiva, não tem isso, não? Com relação à política? Não, quando der vontade, geralmente quando você tem a vontade, é porque já é uma pauta que você está encaminhado a fazer aquela pergunta mais agressiva. E é uma delícia. Você pode fazer. E é muito bom o que você pode fazer. Realmente, pauta política é mais difícil, eu acho que é uma das mais difíceis, as pautas políticas. E os bastidores? Como que funciona? Porque quando você aparece lá, parece, nossa, é as mil maravilhas, né? Tá tudo beleza, tá tudo bonito. E por trás daquilo? Tem gente que acha que apresentador, né? Aqui eu só entro, tem algumas entradas, às vezes chega na hora do jornal só, né? Não. Eu chego bem mais cedo e eu saio mais tarde. E aqui em São Carlos, a equipe, né, é menor, mas tanto aqui quanto em Ribeirão Preto é a preparação do jornal. Você tem, eu entro lá meio-dia e meia, a partir das 11 da manhã o meu tempo é cronometrado, né, assim como lá em Ribeirão, é isso, né, que quando eu falo da televisão, que é a maior loucura, é que há meio-dia e 20, a hora que eu sento pra passar o meu áudio, pra testar a imagem. Ali acabou, tem que estar tudo certo. Texto, você, técnica, a gente com Ribeirão Preto. Então, o bastidor tem que ser muito organizado. Mas assim, eu posso ter 5 pautas marcadas para amanhã de manhã e de repente tudo muda, a gente tem que desmarcar tudo e remarcar tudo de novo, é assim, né? E é uma loucura, mas é a minha paixão por ser essa loucura, inclusive, né? E que não basta, né? Tá tudo certo, tem que estar mais do que tudo certo, na verdade. É uma apreensão boa. Existe aí no senso comum a ideia de que boa notícia não dá audiência, é verdade? Isso acho que é, né? Infelizmente é, né? Na verdade, o que chama mais atenção são as más notícias. Não diria que as más notícias, mas as notícias um pouco mais sensacionalistas, mais fortes, com um conteúdo mais pesado, mais crítico, porque ela vai chamar a tua atenção muito mais do que uma notícia. Não é que as boas notícias não vendem, né? As boas notícias não chamam a atenção da grande maioria, né? É, dá até pra entender, porque mesmo na ficção, né? Se você fosse fazer escrever um conto de ficção com o valor na vida do cotidiano, não tem graça, né? Precisa que haja algo bem impactante ali pra chamar a atenção. Tem que ter um clímax. E a mídia na formação de opiniões, principalmente no nosso país, que a gente tem observado nos últimos anos aí que está havendo um certo nível, um aumento do nível de cultura das pessoas. Elas estão ficando um pouco mais conscientes. E qual que é a influência e qual que é o papel da TV com relação a esse avanço? Eu acho que não só a TV, mas agora o grande avanço da internet vem influenciando muito nessa maior formação. Mas eu acredito que é preciso um filtro, né? Que todo telespectador, todo leitor precisa ter um filtro. A TV é extremamente importante. Dizem até, né, que a TV é o quarto poder. A gente tem o legislativo, executivo, judiciário, e a televisão é o quarto poder. Deu na mídia, saiu na mídia, gente, você tá ferrado. Saiu na televisão, é isso aí. A TV ainda, ela abrange, né, e ela chama atenção por isso. Por casar a imagem com o texto, né? Então, além de você estar sabendo disso, você está vendo a cara. Olha, aquela mulher foi agredida em tal lugar. Aí você olha a cara da mulher, mas olha, o suspeito de ter agredido é esse. E na hora já aparece a foto. Então, a televisão, ela tem um grande poder. Mas é preciso sempre, obviamente, filtrar, né? Não filtrar o que se passa. Eu falo isso até, às vezes, as pessoas, para todo mundo, porque é preciso ter uma noção do que você está absorvendo, né, da televisão. E por parte da TV também é preciso ter um senso muito crítico, porque uma vida pode ser destruída, né, e às vezes a fonte não é muito verdadeira, como já aconteceu, né, como o caso da escola base lá, né, a família, o rapaz simplesmente foi destruído, ele inocente. A gente tem que tomar muito cuidado, é um trabalho muito minucioso, justamente por isso que eu estava falando. Por essa relação, não é só um abrir aspas, fulano disse, você põe o rosto do fulano, né? Você dá voz ao fulano. Eu vejo hoje a televisão, a TV Clube, ela dá muita voz à sociedade, à população, e isso é ótimo. A televisão virou um mecanismo da população reclamar, né, do poder público. Olha, o pessoal liga e fala assim, eu tô ligando pra vocês porque tem um buraco aqui na minha frente da minha casa e ninguém resolve. E eu sei que vai resolver se vocês vierem aqui e fizerem a reportagem. Então, isso, a televisão, ela ter essa abertura, essa participação popular, essa interatividade, ela é muito importante também. Mas tem que se tomar muita cautela, como você falou. Eu gosto de assistir o jornal da Clube, esse que você faz, porque tem uma pessoa que eu considero de extrema importância ali, que é o Golfeto. Aquele cara emite umas opiniões muito sensatas. E eu assisto aquele jornal, fico esperando a hora que ele aparece para ver qual que é o tema que ele vai abordar. Porque os temas que ele aborda são temas assim que realmente tocam na ferida da sociedade. E ele não só critica, ele também já apresenta a solução. Isso que é o importante dele. E ele é um cara, assim, quando ele tá, ele e o presidente lá da emissora, o Roberto Ribeiro, né? Os dois fazendo o bate-papo, putz, é muito bom. Porque eles têm uma opinião, um senso crítico, alguma coisa assim que todas as pessoas deveriam escutar o que ele tá falando. Professor Vicente Golfeto, sim, ele apresenta, ele vai além, né? Ele, historicamente falando, às vezes eu tô ouvindo ele falando, nossa, olha onde ele foi, né? Ele tem, assim, um conteúdo muito grande. E nosso professor, diretor de jornalismo, Roberto Ribeiro, que é o nosso grande mestre também, tira todas as nossas dúvidas, uma pessoa de grande conteúdo também. É muito bom ouvi-los e aprender com eles. Exatamente. Vocês têm, assim, um grau de liberdade durante a reportagem ou você tem que seguir o script? Temos sim. A gente tem um grau de liberdade, sim. Claro que sempre tirando a dúvida, tendo limite, mas temos sim. Há um controle sobre isso? Há um controle. A nossa chefe de reportagem, ao nosso diretor, o Roberto. Há um controle, mas depois de um tempo você já aprende qual que é o limite ou não. Mas nós temos, sim, para entrevistas, até principalmente essas reclamações, o que mostrar das reclamações, a gente tem, sim, dentro da nossa linha editorial, temos sim. Você já foi cortada alguma vez? Eu não, as pessoas foram. É. As pessoas da reportagem, eu não, né? Mas constantemente é um aprendizado, né? Eventualmente existem situações que você, né, julga que seria de uma determinada maneira, e por isso que a gente tem o Roberto, a minha chefe, enfim, que também, que é a Roberta, né, a dupla, que para orientar qual é o melhor caminho. Então eu pensava num caminho. Não, mas era outro caminho. E eles estão ali para mostrar pra gente. Mas tem, sim, muito diálogo. A gente tem uma facilidade de conversar com eles que é bom para esclarecer. É, vamos fazer mais um pequeno intervalo, Estelinha. Voltamos lá já. Amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico e Revista. Hoje aqui conversando sobre comunicação, né? Nossa ex-aluna, a querida Estela de Oliveira. Gente, vem aí o 8º Contato, né? Que é o Festival Multimídia Colaborativo de São Carlos. De 8 a 14 de setembro, atividades gratuitas de formação, articulação, fruição. E dentre elas, debates, oficinas, sessões de cinema, apresentações artísticas, exposições, enfim, um festival muito legal, muito interessante. E esse ano o festival acontecerá no Parque do Bicão, em São Carlos, tá? Acompanhe a nossa programação aí, na página do Facebook, aqui da rádio, né? E vocês vão se inteirar desse festival que é muito, muito, muito, muito mesmo interessante. Alguma perguntinha, Cristiane? Geralmente, como o Clésio ou o Toninho disse, a mídia, não somente a mídia, mas muitas coisas pesam em cima da escola pública, porque realmente não é um ensino muito adequado para quem quer seguir um ramo bom. E você, como já estudou, inclusive na escola que eu estudo, você voltaria que nem no tempo, assim, e trocaria. Se houvesse uma possibilidade de você voltar, você trocaria de escola? Você iria para uma escola particular? Olha, quando eu fiz o cursinho, eu senti, sim, algumas coisas que eu não sabia. Mas eu não trocaria. O que eu trocaria, eu teria, acho que até me dedicado mais. Pode parecer um pouco ideologia da minha parte, mas eu acredito que quem faz o estudo é o aluno. Uhum. Porque o que, que aconteceu de 11 anos que eu saí do Jesuíno para agora? Eu tenho uma prima que está se formando no terceiro colegial, estuda lá também. O que aconteceu, eu acho que além, obviamente, de uma defasagem no sistema de ensino, é um descaso dos próprios alunos. Eu acredito muito nisso. Eu já via no meu tempo, ai, que frase, né? No meu tempo, eu a fim de estudar e muita gente verseando enquanto eu queria prestar atenção. O professor não tem motivação. Os livros mal cuidados, quem depreda a carteira? Não é o sistema, não é o governo que depreda uma carteira. É o aluno que vai lá e acaba com a carteira. Entendeu? Quem que joga a bola de vôlei fora, que depois vai reclamar que não tem bola para jogar? O aluno vai lá e destrói. Então, eu acho assim, a escola, ela dá o conhecimento, a educação vem de casa. E é isso que falta. Muito. Porque eu tenho muitas amigas que estudaram comigo, que nós somos grandíssimas amigas até hoje, que foi o colégio, o Jesuíno, que me trouxe, e que são muito bem sucedidas. Porque elas se dedicaram. Então a gente era um grupo dedicado. Tanto que nós somos amigas até hoje, porque nós temos os mesmos princípios, né? E eu vejo que falta muita dedicação que acaba atrapalhando. Espero que isso não aconteça com você. Uhum. Quem quer estudar, quem quer fazer. E atrapalhando todo o sistema. Obviamente que tem defasagem. Tem, sim, esse negócio de vamos passar de ano, não tem professor às vezes. A gente ficava sem professor, mas vai atrás, sabe? Vai atrás do que você quer. Existem muitas possibilidades. Hoje, como eu digo pra minha prima, vai prestar o Enem. Você já escolheu? Nossa, mas eu fiquei até na cabeça dela. Ela vai prestar, já fez as inscrições dela. Porque, gente, você tem o Enem aqui, o Fiscar, gente, uma baita universidade. Não é porque eu tô aqui, não. Quem me conhece sabe que eu falo isso. Que você tem essa facilidade hoje. Pega, vai ler na sua casa, vai estudar, vê. Você não gosta de ler jornal? Que às vezes é chato? Vai ver TV. Vai ouvir um rádio, compra uma revista. Então eu acho que há uma falha dos dois lados. Eu não mudaria nada do que aconteceu. Talvez eu teria me dedicado, sim, um pouco mais. Foram os melhores anos aqui em São Carlos da minha vida. Foi muito bom. Como eu te disse, são as minhas melhores amigas que eu tenho até hoje. Que são minhas amigas de infância. E o contato com os professores, mas eu acho que vem muito mais da gente do que do sistema. Nossa, isso passaria o nosso ego, né? Mas é verdade, gente. Mas realmente eu acho que a escola pública, ela dá uma vivência maior, né? Uma escola de vida maior. Porque a escola particular é uma classe ali, classe social mais ou menos que determinada, é só aquilo ali. Não, na escola pública você vê gente de todo tipo, né? Desde os mais poder financeiramente mais, né, bem posicionados, pessoinhas mais simples. Então a gente convive com tipos humanos muito diversificados. Eu acho que a escola pública, nesse sentido, é mais rica do que a particular. Você não acha, Cleber? Nossa, é uma heterogeneidade, assim, que quando você entra, assim, é até legal de você conviver com essas pessoas, porque são problemas relacionados a cada tipo, assim. Então tem gente que tem, como disse o Toninho, tem um pouquinho mais de condição financeira, tem um tipo de problema, os que não tem, tem uma condição mais ou menos semelhante, assim, mas você vê que no fundo, todo mundo é igual, entendeu? E que todo mundo está ali para quê? Teria que estar ali para um objetivo, como a Estela falou. Um foco, um objetivo, mirar alguma coisa. Ou eu estudava em escola pública ou eu estudava em escola pública. Minha família é muito simples. Eu não tinha escolha. E como eu queria atingir um objetivo, eu tinha que fazer daquilo o meu meio. Eu também estudei no Jesuíno. Eu fiz jesuíno, primeiro, segundo, terceiro colegial, né? Meu pai não tinha condição de pagar uma escola particular, que era uma fortuna. Ainda é, né? Ainda é. E na época que eu entrei no jesuíno, tinha uma coisa chamada vestibulinho. Você tinha que ser aprovado nessa prova, se você não fosse, você não pagava a escola. Hã? Então, eu fiz essa prova, eu passei e fui pro jesuíno. Cara, eu sinto o maior orgulho disso. E ó, eu fiz engenharia primeiro. Fiz engenharia civil, né? Fiz 2 anos, aí eu larguei, porque não era minha. Não gostei. Aí eu prestei química aqui na Federal e fiz. Eu fiz o que eu queria. Depois eu me enveredei pela área da licenciatura e. Sabe, aí é uma, tipo um chamamento. É uma coisa assim, é um dom, cara. Aquilo que você tem é um dom. Você tem que seguir o seu dom. Você não pode pensar só, não, eu vou fazer medicina porque eu quero ficar rico, ganhar dinheiro. Que adianta você ser rico e ser igual aquele outro cara lá que tá lá respondendo o processo? Você tem que pensar o que você vai gostar. Exatamente. De fazer com medicina, se o dia que você estiver com dor de cabeça, se o dia que estiver chovendo e você quiser ficar dormindo. Às vezes você sai de casa mal pra caramba, você chega numa sala de aula, você começa a conviver com os alunos, você vê assim que, sabe, o Toninho também já vivenciou isso. Uma carência afetiva, eles vêm e grudam na gente assim. É nesse sentido que eu acho que a escola pública é mais rica. É, né? E gruda na gente assim. Cara, às vezes dá vontade de chorar, entendeu? Dá até vontade de chorar. Você começa a se inteirar, né? É. Eu escutei a história de um menino outro dia na escola, um moleque assim que eu tô dando aula pra ele na 8ª série e eu dei aula pra ele no ano passado, na 7ª. Ele começou a me contar a história da vida dele, quase chorei. Entendeu? Falei, cara, você tá de parabéns pela sua mudança de atitude, ô professor. E o moleque é extremamente inteligente. Ele é muito inteligente, muito, muito inteligente. Eu falei, cara, você tem que ser alguém na sua vida. Não, professor, agora eu tô direcionado. Eu falei, parabéns, mas cara. Mas isso é tão importante. Nós temos um colega, cara, gente, que esteve preso na FEBEM. Hoje ele é professor com a gente lá. E qual é a história de vida dele? Eu estou aqui porque um professor me resgatou na FEBEM. Desse jeito. Força de vontade. Fui fazer história porque ele era professor de história. E tá lá um excelente professor. Ó, põe muita gente pra conversa. Você precisa ter a sensibilidade, né? Exato. Pra perceber, né, o que tá acontecendo com a criança. Às vezes a indisciplina da criança é um grito de socorro. Peraí, eu tô precisando, por favor, alguém, olha, eu tô aqui, eu existo. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Cada vez mais os pais não conseguem acompanhar a criação das crianças e elas levam essa carência pra dentro da escola, né? Essa carência não tem o pai e a mãe. Então leva pra lá, e é rebeldia, ou tem muitos irmãos, os pais não conseguem dar conta, falta alguma coisa em casa, ela vê algum colega com alguma coisa, ela não pode ter, né? Briga, gente, essas coisas de escola sempre tem, né? Essas confusões, eu acho que vai ser eternas. Sempre vai ter o pessoal mais briguento e menos, mas sempre é uma manifestação. Estela, hoje em dia o mercado está muito seletivo, muito. Infelizmente, os nossos alunos não estão enxergando isso. E isso me preocupa muito, muito. Porque essa seletividade faz com que O empregador, ele está exigindo pessoas com um nível maior. Infelizmente, eles não estão tendo esse nível maior para poder tá atingindo esses empregos, essas coisas. Então, o que a gente poderia estar fazendo para solucionar isso? Fazer o seguinte, Cléssia, a gente vai fazer mais um intervalinho, na volta a gente responde, tá? Gostosa, mas estraga os dentes. Casaco é chique, mas aqui é quente. Cachaça aquece, mas encurta a vida. Sapato ajuda, mas tem que ser na medida. Desejo é paz e também pecado. Cantar eleva, mas tem que evitar gelado. Rock and roll num volume baixo. Pisar na areia, mas não pode ser descalço. Pisar na areia, mas não pode ser apertar a campainha da vizinha e correr. Sair sem guarda-chuva quando for chover. E num primeiro encontro te querer. E num primeiro encontro te querer pra sempre. Porque tudo que é bom faz mal. Porque tudo é mal ou bem, porque quem sabe o que me faz mal se eu faço pra meu próprio bem? Porque tudo que é bom faz mal, porque tudo é mal ou bem, porque quem sabe o que me faz mal se eu faço pra meu próprio bem? Gostosa, mas estraga os dentes. Casaco é chique, mas aqui é quente. Cachaça aquece, mas encurta a vida. Sapato ajuda, mas tem que ser na medida. Desejo é paz e também pecado. Cantar eleva, mas tem que evitar gelado. Rock and roll num volume baixo. Pisar na areia, mas não pode ser descalço. Pisar na areia, mas não pode ser apertar a campainha da vizinha e correr. Sair sem guarda-chuva quando for chover. E num primeiro encontro te querer. E num primeiro encontro te querer pra sempre. Porque tudo que é bom faz mal. Porque tudo é mal ou bem, porque quem sabe o que me faz mal se eu faço pra meu próprio bem? Porque tudo que é bom faz mal, porque tudo é mal ou bem, porque quem sabe o que me faz mal se eu faço pra meu próprio bem? Amigos, estamos de volta com a última parte do programa Ensino Básico em Revista. Hoje falando sobre aqui a profissão de comunicação. Nós trouxemos aqui uma ex-aluna nossa muito querida, que é a Estela de Oliveira. Ela está falando, né, sobre a profissão dela e alertando os nossos alunos do terceiro ano de ensino médio para ver como é que é a profissão de jornalismo, talvez se interessem, né? E Nós estamos aqui também com a Graziele, que é uma aluna nossa do nono ano, né? E o seu namorado, como é que é seu nome? Juliano. Juliano também está aqui conosco. Gente, mais uma chamadinha aqui para o 8º Contato, Festival Contato, que é o Festival Multimídia Colaborativo de São Carlos, que acontecerá de 8 a 14 de setembro com atividades gratuitas de formação, articulação e fruição. E dentre essas atividades, debates, oficinas, sessões de cinema, enfim, um festival multimídia mesmo, com apresentações artísticas, exposições. Esse ano o festival acontece no Parque do Bicão, aqui em São Carlos, tá, gente? Todo mundo aí convidado e acompanha a programação na página do festival pelo Facebook. E aí, Stanina, no último bloco você falava sobre... Como a gente solucionar o problema dessa falta de motivação? A falta, na verdade, né, que você estava falando do mercado de trabalho seletivo, o mercado de trabalho é uma selva, né? Uma selva, inclusive, com o caso de leão comendo os outros animais, né? Essa luta pela sobrevivência. E sempre tem um animal mais traiçoeiro, menos, e isso a gente vai aprendendo com a vida. E ele é, assim, muito seletivo. É, você precisa ter um passo à frente. A experiência é muito importante e a preparação é muito importante. Nem sempre que você alguém faça... querendo puxar o tapete. Sempre, né? Mas isso a gente vai aprender com as lições de vida, que é muito mais, né? Inclusive que vem da escola, né? Porque desde lá sempre tem. Mas, mas enfim, como eu ia dizendo, que seja um curso técnico, se não há condições, assim, não tem o que você gosta de fazer um superior, né? Que seja um curso técnico, é sempre importante você ter uma preparação, você ter um aprimoramento, porque tudo bem se você acabar de se formar, conseguir um emprego, estar estável, mas pensa quando você tiver uns 30, 35 anos, Deus o livre, que você esteja desempregado, já vai ser difícil você arrumar um emprego por volta dos seus 40. Se você tiver um curso, eu já acompanhei situações, se você tiver uma pós-graduação, um curso técnico, que seja, um seminário, enfim, já vai ser difícil você se recolocar. Então não deixe para quando você tiver seus 40 anos e infelizmente aconteceu alguma coisa na sua vida, para você parar para pensar, e aí você já vai estar com filho, com família, o que você vai fazer, como que você vai fazer um curso. Eu já vi histórias assim. Então é muito importante ter um aprimoramento daquilo que você quer. Um curso de inglês, um curso de espanhol também é muito importante. Coisas que as pessoas não dão valor quando estão na escola, né? Filosofia hoje existe, né? Quando eu entrei na faculdade, minha primeira aula de filosofia, eu falei, eu não vou conseguir, isso é muito difícil pra mim. E ai, é um saco, né? Vou ter aula hoje de filosofia, dê valor a isso, porque você vai usar um dia. E você vai usar pro resto da sua vida, uma coisa que eu achei que eu nunca ia usar na minha vida. Você vai usar pra sempre a filosofia. Então tem coisas, como eu disse, quando se perguntou, né, que eu me dedicaria mais. Então é importante, são coisas que hoje você pode não dar importância, mas que daqui a alguns anos você vai ver o quanto é. Aperfeiçoar, né? Um inglês, um espanhol, tem um negocinho ali. Ah, eu sei mexer em tal programa, em tal sistema. Já dá uma ajuda. É a nossa futura jornalista, Grazi. Mais uma perguntinha? Não, acabou. Deixa eu perguntar uma coisa. Quer perguntar alguma coisa, Grazi? Ah, eu queria perguntar algo da vida particular dela e ainda estou pensando em uma pergunta. Não vai perguntar, não vai pensar. Comprometa ela, pelo amor de Deus. Tá. Enquanto você pensa, você... vamos falar aquelas frases de velho, né? Na minha época, eu não tive a oportunidade que essas pessoas estão tendo hoje. Porque ó, o Enem, ele te dá uma série de oportunidades. O Enem te dá o Sisu, te dá o ProUni, te dá o Pronatec, te dá uma série de coisas que, se você se esforçar um pouquinho, uma coisa ou outra você vai conseguir. A USP também está dando incentivo para quem, alunos que vêm proveniente de escola pública, tem as cotas de alunos de escolas públicas, tem a Unesp também está nesse critério, todo mundo está ajudando. Inclusive, o rapaz foi lá fazer uma palestra mostrando o pessoal da USP foi lá fazer uma palestra pro pessoal dos terceiros colegiais, falando que quem não faz faculdade hoje, universidade, porque não quer. Porque o cara tem bolsa disso, bolsa daquilo outro, bolsa isso. O cara não passa fome, não vai ficar sem morar, porque a universidade dá tudo. E eu não tive isso, eu tive que ralar. E eu acho que você também, né? A família teve... Peraí, é que eu estudei aqui em São Carlos. Mas nossa, no seu caso, tive que... você que foi estudar fora da cidade, então ficou mais complicado, né? Bauru não tem moradia, não tinha Rio. Então você precisa ralar mesmo. É muito... a facilidade, como você estava dizendo, é muito maior. Mas é preciso um preparo, porque é preciso mexer na base. Porque essa facilidade também, ela pode ser um pouco... Uma armadilha. Então você precisa se preparar para não chegar no primeiro ano, no primeiro semestre, falar, isso não é para mim, eu vou desistir, eu não consigo acompanhar, e toma uma bomba atrás da outra. Então é preciso um preparo para chegar lá. Porque sim, a facilidade hoje para se chegar no ensino superior e não desistir, gente. No começo é difícil demais. Demais, mesmo que você esteja, eu acho que você esteja preparado, seja numa faculdade pública ou numa faculdade particular, que todas têm os seus méritos, é importante se preparar e não desistir, que tem dia que é duro. Você fala, eu não vou entender isso, nunca, o que eu tô fazendo aqui? Mas tem que ir em frente. Pessoal, é que nós estamos no rádio, então vocês terem a oportunidade de ver essa nossa jornalista. Não, amanhã é só assistir o Jornal da Band, o Jornal da Clube. Amanhã, meio-dia e meia. Vamos ver ela lá, ao vivo e a cores. É, Jornal da Clube, né? Eu não estava esquecendo, desculpa, ter esquecido o clube. Na cabeça estava Band. Que horas que começa o jornal, Estela? Segunda, sexta, meio-dia e meia, e aos sábados, ao meio-dia. E você tem todos os dias uma participação? Todos os dias. E tem uma edição noturna, não tem? Tem. Eu comecei fazendo noturno, à noite, ao vivo, no meio da rua, né? Que o link é um negócio, um frio na barriga que não tem como não dar. Agora eu fico dentro do estúdio e agora eu tô no horário do almoço. Então, né, outra coisa. Mas a rua ao vivo passa carro. Ai, meu Deus, é vento, é chuva. Fala pra vocês. E eu fazia o da noite. Agora eu tô na hora do almoço. Sani, o que você acha dessa nossa experiência, desse projeto aqui de rádio junto à escola? Eu acho um incentivo pra quem gosta da área de comunicação. Eu acho que se tivesse um programa assim na minha época, vocês podem ter certeza que eu ia ser a primeira da fila a vir falar, que eu falo pouco, né? Eu tenho que ter um programa de 3 horas aí de duração pra eu falar. E, além de tudo, pra esclarecer alguns pontos, como hoje nós estamos conversando sobre comunicação, eu tenho certeza que em outras oportunidades é um bate-papo descontraído, é muito importante, mais uma ferramenta que as pessoas têm. Olha só, você já pode chegar no mercado de trabalho, Graça, uma experiência, falar assim, eu fazia rádio, eu sabia, eu fazia teatro na escola, eu fazia tudo que tinha de coisa de jornalista, era o que fazia lá também na escola. Você já pode chegar com essa, é uma oportunidade que você já tem essa experiência. E para você também descobrir se é realmente isso que você gosta, porque nada impede de não ser isso, não é mesmo? Então é uma oportunidade, além de, obviamente, levar o conhecimento a quem está nos ouvindo, também de proporcionar aos alunos ter essa prática com a comunicação. E aí, já pensou na pergunta? Pensei. Você namora ou você é casada? Eu namoro. Eu estou meio que com o pezinho no altar, assim, né? Uhum. Mas ainda deve demorar uns anos, namoro há 5 anos. Pretende ter filhos? Pretendo muito. Muito. Quero muito ter filho, ainda eu falo que eu acho que eu tô no auge do momento, assim. Mas eu vou esperar ainda mais um tempo, porque com o ritmo que eu tenho agora, eu quero esperar mais um pouco, consolidar profissionalmente pra conseguir cuidar da minha família. Quero ter mais de um filho, porque eu sou filha única e eu não acho legal. É horrível, eu também sou. Eu tô com o pé na cola, mas sou filho. Pô, louco, Toninho, para, cara. Pé na cola, professor, fala assim. Ih, gente. Vai me fazer chorar, pô. É tanto tempo de convivência que a gente acostuma. Assim, pra mim, o Toninho é meu irmão mais velho, entendeu? Uhum. Porque todas as vezes que a gente tem alguma coisa pra conversar, alguma coisa assim, a sinceridade que tem entre a gente é uma coisa assim... ele é mais que um amigo, entendeu? Pra mim ele é... Ele sempre que é verdadeiro. Porque a gente tá sempre junto, a gente tá sempre correndo, que nem você disse, atrás de pauta. E tem vezes que a nossa pauta falha. O que nós vamos fazer, Tony? Tem que sair correndo atrás de alguma coisa. Né? O mesmo problema que você tem, a gente também tem aqui. Porque às vezes as pessoas, ó, não vai dar pra eu ir em cima da hora. Toninho, agora... Nossa experiência é uma brincadeira, perto do trabalho dela. É lógico, nós não somos profissionais. Nós somos aqui, a gente vai aprendendo com fazendo o programa mesmo. Quando eu entrei aqui há 6 anos atrás, não sabia nada. Fui aprendendo com o Toninho, que olha, já tinha 5 anos de experiência. Toda experiência é válida. E eu tenho que contar com o professor Toninho, porque o nome dele, ele fazia chamada oral. E eu morria. Eu, que sou uma pessoa que gosta tanto de falar, eu morria de medo. Não, mas aí você ganha autoconfiança. Então, mas é. Aí depois eu comecei assim, eu tinha medo no começo. Aí depois comecei a adorar. Eu queria ir na fase, eu estudava, eu ficava lendo, apreensivo. Aí às vezes ele até me pulava. Estelinha, eu queria ficar mais com você, mas nosso programa está acabando. Estelinha, eu quero agradecer muito sua presença, tá? E com certeza você virá outras vezes aqui, arrumar um tempinho pra gente. Venho, sim. Eu que agradeço o convite, espero ver outras vezes. Grazi, boa sorte, sucesso. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e obrigada pelo convite mais uma vez. É isso aí, pessoal. Nós agradecemos também a sua audiência e queremos convidá-los para que estejam conosco, né, na próxima semana, na quinta-feira, às 17 horas, com reprise no sábado, às 13 horas. Sempre aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente! Ensino básico em revista.